Charles Echo, meu, na curta, isso, Romeu 45, Charles. Esse Charles é Romeu, autorizado pelo Zampaio. Voo no 095, quantos cópias? Afirmativo. Autorizado com fins, nível de voo 360, decolagem da 1-0, primeira curva direita, na saída agora elefa, Dr. Zulu 21. Aciona 5451, no transponder e controle 120, decimal 8. Autorizado com fins, nível 360, decola da 1-0, primeira curva direita, saída Arbor, transição elefa. Via Upper Zulu 21. 5451 no transponder, 1208 é o controle, voo 1095. 1095, correto com atendimento e 4 pronto suspeito. Tá, já está pronto para puxar o funcionamento 1095. 1095, aguarda um minuto para início, registrando. Está aguardando aqui no 05. 63102, ingresso de LED, gate 03. Gate 03, mesmo LED, o estado é 03. Sapatango, Juliette, Tango Zulu, pronto, cota? Autorizado, Sierra Bravo, Tango Victor, nível 100, decola da 17, primeira curva direita, na saída Coral, Golf 677, Raíra, rota do plano. Aciona 5440, controle 120, decimal 8. Avatando Juliette, estamos no lucro, correto cotejamento. Acionamento táxi 14, 118, decimal 95, ajuste 10, no par, bom voo. Quem? Quilo Ferra Lima, Quilo confere, confirma, que você que decole o pátio 5. Um minuto, cópia, Quilo Ferra Lima. Gol 095, autorizado, pushback, recorda táxi. Recorda táxi 095. Clear to land, American 229. Nós temos um táxi do... Oi, Papa Romeo, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, reporta Farol Sapuã. Reportará Farol Hotel Juliette Serra. Salvador, Papa Romeo Hotel Juliette Serra, 25 segundos aqui do farol, está de volta com a aeronave na final. Gente, o hotel Juliette Serra poderia confirmar um pátio, queria prosseguir? O pátio 4, autorizado, pouso na 17. O hotel Juliette Serra está autorizado a seguir a retaguarda do tráfego na final no 0. Segue na retaguarda do tráfego, cruza 1-0 para 1-7, o Hotel Juliette Serra. Oi, Salvador, Zulu Papa Serra, já avisou ao carro 1-7, acionado 0124, a sua escuta. Hotel Delta saindo? Gente, autorizado, Sierra November Hotel Papá. 160 é o nível. Decola da pista 17, primeira curva à esquerda, na saída Momo, pós direto à rota. Adiciona 5432 no telefone do controle 120 decimal 8. Finalizaremos. Que você alinha o carro de cotejamento com o seu papel de autonomia? Na minha carta 14118, pessoal 95, ajuste 0015, o que você alinha? Paulo Salvador, o azul 2796, agora está pronto para puxa acionamento, parte de número 3. Azul 2796, está autorizado o checkback. Só para informação, o azul 2796 vai ter que acionar na posição. Sim, se vai acionar nessa posição, reporta quando pronto para o pushback, o azul 2796. Já estamos no Rio, autorizado o táxi, já está em interseção, aguardando para ingresso. Bom, Rio, então ele serve, ele virou o Rio, no zero, está na base, para sinal está de pouso, vai estar travada. Sim, Rio, então Juliette Serra, tem livre pouso, pistão no 7, vento 330 graus, 069. Livre, Rio Serra. Paranel, Leandro, mostra. Azul 2796 confirmando, está autorizado o pushback, já volta para o saque. Campinas. My ground max 229, taxiing the runway 11. 811. American 229, respect that Alpha on the front of the Juliet. Alpha, hold short of Juliet for American 229. 0095 para o táxi, 187 a bordo, 1315 Campinas. 1187 315 Campinas, livre o táxi via Patrulha 20, aponta o cara da 1105, 1105, bom 095, boa viagem. 1015.0 chama a Torre Gol 0095, obrigado, bom dia. Azul 4299, cópia. Para você, 4299. Autorizado Campinas, nível 340, decolo da 10, primeira curva direita, na saída da El, Leda, Motiva, Superzul 10, por base, rota do plano. Aciona 5454 no transponder, controle 119, decimal 8. Corrigindo, 120, decimal 8, controle, azul 4299. Pesado, nível 340, Superzul 10, por base, rota acompanhamento plano. Cola pistão no zero, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótica, zona 54, 54, controle 120, decimal 8. Azul 4299, correto, cotejamento, 4 para o pushback. É, repassar. Papai Serra, livre pouso, pistão no 7, o vento 330 graus, 059. 330-059, autorizado pouso na 7 Zulu Papa Serra, grato. Poderia um pouco coordenar transporte para o Zulu Papa Serra, 04 no PLB, pátio 5. Sim, Zulu Papa Serra. Grato, Serra. Oi, Salvador, bom dia, com 095, ponto de espera 10, pronto. 811, American 59. Fala, pista no 0, vento 330 graus, 059. Além da cola 10, gol no 095. O Kilo Serra Lima mantém a posição. Miami Sol para copy 1-2-1-2-1. Meu Vitão da Serra, informação curso Quilo. Pronto, cota. Meu Vitão da Serra, autorizado. Serra Bravo, Leão, Papá, Bom Jesus, Galapa, nível 240. Decolagem da 17, curva esquerda, saída Momo, transição VATAP. Segue via UISC 42, conforme o plano. 2895 a torre, 208 controle, aciona 5426. Aqui no Serra Lima. Gente, aqui no Serra Lima, fica atento ao tráfego, ninguém será no pátio, a posse está autorizada, está em intersecção, reportando para ingresso. Torre 3304, final 3 pouso baixar, travar. 3304, ajuste no 015, livre pouso, pista no 0, vento 330 graus, 059. Autorizado pouso para o 3304. 1095, decolado ao 33 no controle, 120.8. 1208. 1295, boa, 2279. Vitor em Serra Livre, acionar em Campo Antártico. Serra Lima, montei a intercessão no papá. Papá Serra, frequência livre. Direto no Zulu, livre da colagem de pista no 7, o vento 330 graus, 059. 304, solo 35, libera direita, chama solo, 1-2-1-1. 2-1-1-1-3-3-0-4. Salvador, bom dia, azul 2796, próximo ao ponto de espera pronto da 1-0. 2796, a linha decola a pista 1-0, vento 330 graus, 059. Autorizado alinhar e decolar a partir da 1-0, azul 2796. Alfa Juliette para o 07-3304. No Serra Lima, Lima tem cabeceira no 7, reportando pronto. Zulu, decolagem 36, chama o controle 1-2-0-8. 0-2-0-8, Torre de Salvador, o Azul 2796, abortando a decolagem. Confirme 2796? Abortou a decolagem. Ok, confirme intenções. A gente vai retornar pro pátio, estou autorizado, devido... Tocou um alarme aqui na nossa cabine. Está autorizado liberar a próxima direita, prosseguir Alfa, aguardando coordenação com a Infraero. Cliente, libera a próxima à direita, na Alfa, em coordenação com a Infraero, Azul 2796. Em 2796, está autorizado o táxi para interseção. Serra Limes, autorizado, decolagem pista 197, vento 320, grau 042. Azul 2796, ingressar à direita na Quilo, faz 3. Direita Quilo, pátio 3, Azul 2796. Autorização São Paulo, Guarulhos. 079, informação Curso Lima, autorizado Guarulhos, via Alfa, Zulona 0 até Taubaté. Nível 320 autorizado. Decolagem da pistuna 0, curva direita, saída da El, Leda Motiva. Zulona 208, controle, aciona 5461. 128, obrigado. Tem dia Serra Lima, tem cabeceiro na 7, abordando pronto. Protegimento correto, 3179, portão 62, deixando pronto. Marcou no pronto. Cliente 5 Lima, atentar o sinalizador, o Azul 2796. Índia Serra, livre da colagem de pista no 7320 grau 059. 159, Azul 015, leve pouso, pistão 0, vento 320 graus, 049. Sente, leve pouso, dano 3859. Victor India Serra, decolado 43, mantém pro até 2 mil pés, chama controle 120, decimal 8. 208, Serra. Sou 4299, está com 122 a bordo, questão 125 a bordo, 4 horas e 30, alterna Ribeirão Preto, pronto para o táxi. Azul 4299, táxi autorizado, à direita via Índia, ponto de espera chama Torre 1895, QNH 1015. Direita na Índia, Torre 1195, já espera agora no 015. Libera a direita, chama solo 121 decimal 1. Direita 21, dan 2859. Salve Salvador, muito bom dia, Zé 3859, Zona Fox Trot. 3859, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 04, Zé 3859. Portão 4, 3859. Confirmando, Alfa Juliette, portão 04, Zé 3859. 99, a linha de call do Sono 0, Zé 330 graus, 059. A linha de call dando zero, do 4299. Pazuca 2299, decolada 48, sob controle 120, décima 8. 208, gato. Portal meia dúzia livre, chama para o ataque. 3179. Uniforme, November Golf, para Montes Claros, informação em Porto Lima, Procópio. Uma solicitação? A gente está Procópio, November Golf. November Golf, autorizado Montes Claros, 065, decolagem da 17, curva direita, corredor Acher, restrito inicialmente ao meu pé, até o farol da barra. 1208, controle, aciona 437. Uniforme November Golf. Sente. Proteja então o nome. Uniforme November Golf. Salvador, bom dia. Hoje é na linha 3, no 2, informação Filo. Solicitando o nível 390 para a rede. Linha 3, no 2, informação em Curso Lima. Aguarda para a copa. November Golf, o senhor vai decolar da 17, curva à direita no corredor Axé, restrito inicialmente a 1 mil pés até o farol da barra. Após, sobe para o nível 065 com o controle Salvador. Obrigado, vocês novamente as informações, uniforme November Golf. Meu uniforme November Golf, após vai seguir conforme a rota do plano de voo. Seja o transponder a frequência do controle. E 1208 controle, confirma pessoas a bordo, uniforme November Golf. Zero decima 8 é o controle. Alfa Uniforme November Golf para acionamento do PAC, se a decolagem chama torre 1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-5. Salvador, tá 3179, POB 228, autonomia 340, Terno Galeão para o TAC. 3179, TAC autorizado, Fátima 1, Índia, ponto de espera, torre 1895, QNH 1015. Fátima 1, Índia, ponto de espera 1895, tá 3179, muito bom dia. Oxalé 6312, pronto para 4. Oxané 6312. Oxané 6312, autorizado, recife, 350, colagem da 10 pela esquerda, Puca Jamucaju, a Ford segue conforme a rota do plano. 1895 a torre, 5513 das 4. 1015, livre pouso 10, vou 1160. Puca. Confirma Jama Aracaju ou Ponde Aracaju? Puca Jama Aracaju. Puca Jama Aracaju, 1395. Controle e 5513, modelo CNE 6312, posição 3. 6312, após Caju, segue a rota do plano. Positivo, após Caju, rota do plano, 6312. Atendimento correto no portão 3, chama pronto, Xaná. 6312. Decimal 95 para o táxi, para o November Golf. QNH 1015. Papa Romeu, uniforme número Golf, torre em Salvador, confirme já acionado? Gente, uniforme número Golf, autorizado o táxi, reporte na Papá para o ingresso na pista. Apagou, chamou solo. Era está um a bordo, Lima confere, eu acho que apagou, agora está de pacote. Gol 1160 no solo 57, libera a direita, chame solo em 1-2-1-1. 1-2-1-1, ou 1-1-1-0. Já 3179, muito bom dia. Autorizado alinhar, reporte pronto, pistão no zero. Autorizado alinhado no zero, reporte pronto, está 3179. Contra equipe Alfa, reporte em sua Juliette. É, papai. Prossegue, guarda antes da Juliette, gol 1160. Já 3179, alinhar decolagem autorizada, pistão no zero, vento 180 graus, 089. Autorizado alinhar e decolado no zero, tá 3179. Alfa Romeo Uniforme November Golf, autorizado, ingresso pista no 7, reporte alinhado e pronto. Já entrou em contato com a Infra Aero, no zero está ocupado e não tem previsão de liberação. Sente, Alfa Juliette aguarda antes da Juliette, o nono 60. Vai passar o Washington, Papa Golf, pronto para quadro. Para autorização, custo seguro. 2196 para Porto Seguro, número 2 para 4. Washington, Papa Golf, pronto. Papa Washington, Papa Golf, atualizado, Serra Bravo de Maia, com nível 080. Decolagem da pistão no 7, curva esquerda, sai da Momo, após direto. 1895 a torre, 1208 controle, aciona 5475, Oscar Papa Golf. Direto da 35, ciente, Oscar Papa Golf, aguarda a coordenação, mantendo a escuta. Mantenha a posição aguardando, Golf. 2179, decolando 00, chame o controle em 120.8. 308, tá, 3179, bom dia. De acordo com a FAERO não, vai aguardar o 10. Pode chamar para Golf na escuta. Decola da 35, curva esquerda, sai da Momo, após direto, pode chamar para Golf. Estacionamento está aqui, decolagem 2895, que é legal no 015, Oscar Papa Golf. Papa Golf, torre. Autorizado, acionamento, reporte pronto para o táxi. Papa Romeo Uniforme November Golf, pronto? Seguro 360, guia Aperos 50, B10 após direto. Decolagem da 10, curva direita, saída da El, Leda B10. 208 controle, aciona 5517. Autorizado o 360 para Porto Seguro com 7 costas, da El, Leda B10. Eu por isso, 50. 308, 5517, ponto para o funcionamento, posição 10, 2193. Planejamento correto, livre feedback, no 10, chama o próximo caso. Então no 7, vento 230 graus, 069, Papa Romeo Uniforme, November Golf. Informação, curso Lima, aguarda, mantendo a escuta. 2780. Azul 2780, bom dia, ajuste 1-0-5, mantenha a aproximação, aguarde autorização para pouso. Guardando autorização, 2780. Papatango, Oscar, Papagolfo, autorizado, táxi, reporte na Papá para o ingresso na pista. Papa Romeo Uniforme November Golf, decolar 202, chame o controle em 120, decimal 8. Positivo, 120, decimal 8. Tive que abrir a ferra, vamos voltar, né? As condições agora no campo de 1000 com 3000, mais instrumento. Se Papa Golf é autorizado, o ingresso na pista alinhar e manter pista 35. 300 graus, 04 nós, pouso autorizado, pista 10, informa pista molhada, chuva sobre o campo. Gente, o azul 2780 autorizado o pouso. Gol 12196, 123 a bordo, 3 horas e 8, Galeão. Gol 2196, ataque autorizado via Pat 1 Índia, ponto de espera 1895, NH 1016. Pat 1, Pat 1 Índia, ponto de espera 1929, com gol 2196. Solo, Xanamia 312, estacionamento. Mantém a posição aguardando a Xanam. O Quebec Serra, pronto 4. O Quebec Serra, autorizado, visual especial, 1 no meu pés, colagem da 1 no 7, curva direita, corredor axé. 1895 a torre, 208 controle, 0123 transporte. Quilo Quebec Serra, torre. Autorizado, repasse pronto para o táxi. Autorizado, decolagem pista no 7, vento 1,60 graus, 1,0 nós. 7,10. Quilo Quebec Serra, autorizado, táxi, repasse na papá por ingresso na pista. Azul 2780 no solo 06, libere a próxima direita, táxi foi eco. Chame solo em 121, décima 1. 121, com solo, senhora. Libera a próxima direita na eco, azul 2780. Oxaner 6311, fui aliás. Gente, Oxaner 6311, mantém a aproximação, aguarde autorização para pouso. Faz a autorização de pouso. Bom dia, Otan 3304, sem informação Mike, posição 7, protocolo é Brasília. 3304, Mike, confere, vara para copa. Xaner 6311, vento 1,60 graus, 1,0 nós, pista molhada, chuva sobre o campo, autorizado pouso, pista 1,0. Gente, autorizado de pouso, pista 1,0. Capatão Gótica, Papa Golf, decolada 07, chama o controle em 120, décima 8. Golf, 208. Capatão Quilo, Quebec Serra, autorizado, ingresso na pista no 7, é autorizado alinhar e manter. 4, autorizado para Brasília, nível de voo 360, via Alfa Zulu no 7 até a Pino, após direto. Colagem da 10, curva direita, saída a bordo, elefa. 1895 a torre, 1208 controle, 5514 transporte. 304, autorizado Brasília, 360, decolada 10, arbor, transição elevo, elefa, Zulu 17, apenas direto. Torre 1895, controle 208 e 5514 no transporte, 3304. Protegimento correto, plano 3304, portal 7. Oi, mano. Jorge Salvador, muito bom dia. Gol 2096. Gol 2096, bom dia. Pronto? Pronto. Autorizado a alinhar e manter pista 10. Alinho 10, 2096. Alta 1 Kilo Quebec Serra, decolagem autorizada, pista 17, o vento 130 graus, 10 nós. Oceaner 6311 no solo 09, libera próxima direita, chame solo em 121 décima 1. Nós vamos na próxima direita. Oceaner 6311. Oceaner 6311, táxi de Alfa, repórter antes da Juliette. Chamar antes da Juliette. 210, chame o controle em 120, décima 8. 120, décima 8, graças, senhora, até a graça. Gol 2196, o vento 140 graus, 109, decolagem autorizada, pista 10. Rio e decolagem no zero, gol 2196. Rio e KNH 1015. Ele está indo após a temperatura de 295. O será minha 312. Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 26. Xaner 6312, bom dia, autorizado a alinhar e manter pistão no zero, reporte pronto. Autorizado a alinhar e manter pistão pronto. Obrigado, próximo, 312. Xamir 6312, decolagem autorizada, pista no zero, vento 160 graus, tono zero nós. Decolagem 0, Xamir 3, informação em curso Mike, autorizado Guarulhos, via Afazulono 0 até Taubaté. Nível 340 autorizado. Decolagem da pista no 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda Motiva. 1208 controle, 5541 no transponder. Atendimento correto no portal 9, chame próximo na 3663. Salvador, muito bom dia, Tan 3859, autorização Curitiba, 360 nível proposto, centro de informação Mike. Informativo. 3859, autorizado Curitiba, nível 360, colagem da 1-0, curva direita, saída Arbó, Elefa, intercepta a Zulu 2-1, segue conforme o plano. 1208 controle, aciona 5525. Autorizado Curitiba, nível de voo 360, decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, Arbor, Elefa. Intercepta Upper Zulu 2-1 e segue conforme o plano de voo. 1208 é o controle, 5525 transponder, TAM 3859. TAM 3859, contagiamento correto, chamando para feedback acionamento, portão 4. Chamará no 4, TAM 3859. estacionamento, né? 3304. 3304, portão 7 livre, champagne. Como é, André? 304. Para Porto Seguro, se possível, no 180. 2770, autorizado Porto Seguro, nível 180. Colagem da pista no zero, curva direita, saída coral. Recepto da Golf 677, Raíra, pós direto. 1208, controle, aciona 0277. Autorizado Porto Seguro, 180. Agora pista 10, direita, perfil da coral. Controle 1208 e aciona 0277, é o azul 2770. Protegendo correto, azul, mais 3 champrons, estiver capturando. Sim,